A noite brilha e ela perde o controle. Perde o controle, perde o controle. A noite brilha e ela perde o controle. Perde o controle. A noite brilha e ela perde o controle. Perde o controle, perde o controle. A noite brilha e ela perde o controle. Perde o controle. Se entrega a noite como encomenda. Na oferta vestido como oferenda. Sobre a pele o tecido, veneno vencido. Em taças de vidro, marcas de batom Impala. É te dar água, mas deixa mágoa. Pensa em alguém de matar enquanto ela traga. Sombra no olho esconde a depressão. Rimeu aumenta a sedução. Não quer se envolver, ou melhor, quer muito mais que se envolver só. No drink ela é mais problema na dose. O esmalte tem a cor do esquema na pose. Sem atender telefonema, sem donos, eu vejo como ela faz qualquer um perder o sono. Dona dos pesadelos, controla os medos. Ela quer o mundo inteiro ao estralar os dedos. Tem o poder de acabar. Eu quero muito mais, eu vou te controlar. Tem o poder de acabar. Eu quero muito mais, eu vou te controlar. Ela tem o poder de acabar. Eu quero muito mais, eu vou te controlar. Ela tem o poder de acabar com você antes da noite terminar. Quero mais. Cruza a perna, abusa. Sabe que a noite não é eterna e te usa. Deixa a manga da blusa cair. Sorri sobre o salto, pronta pra subir. Sorri. Prende o cabelo, enaltece o pescoço. O colar te enlouquece no jeito de olhar. Ela sai, é só seguir. Só mais um que ela vai conseguir. Poderosa como Prada. Tira os anéis de prata, põe na bolsa na entrada. Seja bem-vindo a casa. Leva os sapatos na mão. Exatos passos lentos vão te mostrar a tentação. Luzes apagadas, sem barulho na escada. No anonimato, te mata. Você que quis amar sofreu no fundo. Era só mais uma noite, vagabundo. Tem o poder de acabar. Eu quero muito mais, eu vou te controlar. Tem o poder de acabar. Eu quero muito mais, eu vou te controlar. Ela tem o poder de acabar. Quero muito mais, eu vou te controlar. Ela tem o poder de acabar com você antes da noite terminar. Quero mais. E ela vai pra pista dançar. Com nome na lista, mais um conquistar. Jogo de repetição, sem coração, eu avisei. Vai te controlar. E ela vai pra pista dançar. Com nome na lista, mais um conquistar. Jogo de repetição, sem coração, eu avisei. Vou te controlar.